Hoje o tema da nossa palestra se chama Será o fim do mundo? Estamos próximos do fim do mundo, né? Esse tema aí, depois que passou o ano 2000, vem mexendo muito com a gente, né? Se fala muito sobre isso, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, conforme o ano de 2012 se aproxima, cientistas religiosos e místicos do mundo inteiro correm atrás de pistas deixadas por civilizações, profetas do passado, explicando como será o fim dos tempos. Em diversas culturas ancestrais, o ano de 2012 é marcado nos calendários como o Armagedom, o Apocalipse, o fim do mundo, o juízo final, o fim de um ciclo, e nos mais otimistas, o ano em que esta era terminará e outra melhor será iniciada. Então a gente ouve muitas coisas por aí, muitas daquelas pessoas que fazem previsões, aquele mais famoso lá, já ouviu um monte de vezes, aí, o Nostradamus, né? Então tem um monte de gente que fez previsões que quando chegasse no ano 2000, né, o mundo ia acabar. Nós já estamos no ano 2010, estamos em 2011, né? E a gente continua aí, estamos todo mundo vivo, né? Ninguém morreu, o mundo não acabou, né? Mas é bom a gente pensar sobre essas coisas. O que acontece às vezes é que as pessoas que fazem previsões fazem de uma certa forma, de uma certa maneira, daquele conhecimento que eles têm na época e que foi feito, né? E a gente que vai traduzindo as coisas, às vezes, traduz ou vê as coisas de uma forma errada, né? Assim como algumas religiões têm por aí, as pessoas traduzem as escritas de uma forma errada, né? Traduzem só aquilo que leem, né? E às vezes as palavras, elas transmitem muito mais só do que está escrito, né? Transmitem coisas além. Então as pessoas vão, às vezes, lendo e entendendo as coisas conforme a sua visão, conforme o seu conhecimento, e as pessoas, às vezes, se assustam, né? Mas se o mundo ia acabar em um ano 2000, nós já estamos 10 anos aí no lucro, então, né? Então é claro que o mundo não iria acabar, nem acabou em 2000, nem em 2012. Até um filme fizeram, né? Um pouco assim fora até da realidade do que estava para acontecer, mas fizeram um filme em 2012 que mostra o fim do mundo, entre aspas, né? Na realidade, o que acontece é que a cada 2000 anos de ciclos, cada vez que mudam as eras, né? Era de Aquários, era de assim por adiante, cada vez que mudam esses 2000 anos, existe uma renovação no planeta inteiro, no universo, perdão. Existe uma renovação no universo que é um rodízio de seres espirituais, ou seja, aqueles seres mais evoluídos prosperam para o planeta mais evoluído, aqueles mais atrasados ou permanecem no mesmo, às vezes regridem para que possam recomeçar o seu caminho, né, mais para baixo. E ele não é castigado por causa disso. Então, se a gente às vezes vai para um planeta um pouco mais primitivo, é porque aquele ser que está vivendo hoje aqui, na sua primitividade, e ele não se adequa às evoluções desse planeta, ele volta para um planeta um pouco mais atrasado para quê? Para que ele sirva de exemplo e evolução para aqueles mais atrasados. E assim a coisa vai indo, né? Existem muitas moradas na casa do Pai. Então, quando a gente lê o Evangelho, e se a gente não entende um pouco isso às vezes, essas muitas moradas na casa do Pai são os muitos planetas que existem por aí para se viver. Então, conforme a evolução do ser, ele vai subindo de planeta em planeta. Ele vai evoluindo, ele vai crescendo na escala evolutiva. E claro que o planeta não acabou e nem vai acabar em 2012, né? Ele vai continuar. O que existe é mudanças de seres espirituais, de um planeta para o outro. Existe um rodízio, né? É um ciclo. A cada 2000 anos isso acontece. Mas o que de fato acontecerá na fatídica data de 21 de dezembro de 2012? Isso já até uma data que já fizeram aí para frente, né? 21 de dezembro de 2012. Às vezes chega lá e não acontece nada. Mas enfim, existe uma data que foi colocada aí. Para muitos será o dia da aniquilação da raça humana, devido a uma inversão dos polos da Terra. A gente já ouviu tanta coisa, tanta história do plantão que vai passar lá, que vai virar Terra, que vai fazer um monte de coisa. Pode até ser que faça, que aconteça, mas até lá quem sabe, né? Tem muita coisa para acontecer. E a gente já vê hoje muita coisa acontecendo por aí, né? A nível de cataclismas, de terremotos, de tudo quanto é coisa, né? Isso já vem acontecendo faz tempo, não é de hoje, né? É só a gente reparar, né, o que está acontecendo pelo mundo. Então outros falam de grandes cataclismos que são gerados devido à passagem de um astro, um cometa, um planeta perto da Terra. Como isso seria possível? Devido ao distúrbio dos campos magnéticos do Sol, que gerando colossais tormentas solares, afetarão a polaridade de todo o nosso planeta. Então, essa teoria de que vai vir um planetão e vai passar por aí, ela existe há muito tempo, né? Muito tempo que ela existe. Mas, no fim, por que, que tudo isso está acontecendo e o que está por acontecer? É por causa disso, né? Porque vai existir, já está existindo, quando entrou no ano de 2000, 2001, já está existindo uma reciclagem de seres espirituais. É como a gente poderia chamar, eu não diria um karma coletivo, não sei se cabe nessa palavra, mas é um rodízio. Aqueles seres que são mais evoluídos, né, que têm condição de ir para um outro planeta, são levados para um outro planeta, de padrão vibratório e evolutivo maior. Aqueles que não têm condição, ou eles continuam aqui, dependendo do seu grau evolutivo, ou às vezes são levados para um planeta mais inferior, evolutivamente falando. E assim as coisas vão indo, né? Existe um ciclo, né, um rodízio de entidades, seres espirituais. Então, isso já começou na época do ano 2000, quando muda, a cada 2000 anos isso acontece, esse rodízio. Então, segundo o Espiritismo, o planeta Terra não terá um fim, né? Aliás, nenhum planeta vai ter fim, como descreve o mito cristão do juízo final, mas sim uma transformação na época de sua regeneração, em que nosso planeta atingirá mais uma etapa evolutiva, subindo um degrau a mais na sua evolução. Esse tema aqui, ele é bastante falado no livro, não sei se alguém leu aqui, Os Exilados de Capela. Quem pegar, é um livrinho fininho, tem poucas páginas, é um livro gostoso de ler, interessante, mostra a origem da nossa raça aqui nesse planeta, de onde ele veio e o que aconteceu em toda essa época aí. Então é interessante esse livro aí, Exilados de Capela, fala de onde nós viemos. E é uma leitura bem, bem agradável. É semelhante às etapas de regeneração que ocorrem constantemente nos milhares de outros planetas habitados no universo, seja por homens, seja por espíritos, né? Então, ou seja, os planetas que têm seres de corpo material são poucos por aí, né? Muito poucos. Não sei se a Terra é o único, ou se existem outros planetas ainda mais atrasados, creio que sim. Mas depois da Terra, a maioria dos planetas não tem mais seres de corpo material, né? O pessoal já cansou de mandar planeta, o foguete lá para a Lua, para Marte, para Júpiter, né? Já foram visitar quantos centenas de planetas e nunca acharam nada. E nem vão achar. Por quê? Porque nesses planetas vivem seres muito evoluídos. Então, quando o ser ele atinge uma determinada evolução, não tem mais corpo material. É só corpo espiritual. Então, não adianta ficar mandando foguete lá para a Lua para poder achar marciano, né? Não vai ver nada. Nunca viram e não vão ver. Então, a gente vai evoluindo, evoluindo, chega uma hora que a necessidade desse corpo não tem mais finalidade. Então a gente passa a ser um ser só espiritual, só espírito. E espírito não tem massa, né? É energia. Então por isso que ninguém acha nada onde vai viajar. Mas eles continuam tentando, né? Então, na fase de regeneração do planeta Terra, os seus habitantes que ainda não tiverem atingido o nível adiantado, moral adequado, a sua nova etapa evolutiva, não mais encarnarão aqui. Então, o que acontece às vezes, né? Essas catástrofes que acontecem, que morrem milhares de pessoas, né? Por que acontece isso? Porque é previsto de acontecer. Todos os seres espirituais são levados para, depois que eles desencarnam, né? Todo corpo espiritual é levado para um outro planeta. Ou para cima ou para baixo, depende da evolução espiritual deles. E é assim que acontece. Então, não mais reencarnarão aqui. Então, tem uns que ainda reencarnam aqui, tem outros que reencarnam para cima e outros vão para baixo, dependendo da sua evolução. Mas em outros planetas de níveis semelhantes ou inferiores ao do planeta Terra. Então, a gente pode tanto ir para cima ou tanto para baixo. Não é que a gente ir para baixo, a gente vai regredir. Não é nesse foco, né? Se a gente vai, às vezes, num planeta um pouco inferior, para que a gente serve lá? Se eu estou indo para um planeta inferior a mim, eu sirvo de exemplo, eu ainda consigo motivar a evolução, né? O crescimento. É assim que funciona. Então a gente nunca olha no fato de que se a pessoa vai para um planeta inferior, vai regredir, não é nesse aspecto. Ele regride a nível material, mas em nível espiritual ele continua o mesmo, ele não muda. Porém lá ele vai servir de exemplos para aqueles que estão lá, ele vai gerar crescimento para onde ele vai. Então, isso porém não é o fim do mundo, mas o início de uma nova era para o planeta Terra. Uma era de mais união, amor, paz e fraternidade entre seus habitantes. Então, Né? A gente já está passando por esse ciclo há bastante tempo. E eu falo de novo, né? O mundo não acabou em 2000, não vai acabar em 2012 e vai continuar. O que vai haver é remanejo de seres espirituais. Isso sim é a lei, não tem como fugir disso. Então, será uma era de mais união, amor, paz e fraternidade entre seus habitantes. Na nova fase evolutiva da Terra, repito, só reencarnarão nela espíritos mais evoluídos do que a grande maioria dos atuais habitantes dela, os quais serão exilados para outros planetas de nível semelhante ou inferior ao de nosso planeta Terra. Nesse sentido, reflitamos agora sobre o juízo final na visão espírita, conforme os lúcidos esclarecimentos feitos por Allan Kardec na grande Doutrina dos Espíritos. Então, a doutrina espírita, ela veio trazer para a gente todas essas informações, né? Não vamos dizer verdades, a informação ela só passa a ser verdade depois que a gente vai pesquisar, vai ler, vai ter certeza e certificar daquilo que a gente está lendo, se é realmente a verdade, se tem fundamentos, né? Então, todas essas informações que o Espiritismo trouxe para a gente é para quê? Para que a gente pesquise, para que a gente busque, para que a gente consulte, né? E só assim que a gente passa, então, ter a certeza daquilo que a gente está buscando, se é uma verdade ou se é uma mentira, né? Então, cabe a cada um de nós, né, fazer a sua busca individual. Daí a gente passa a ter a nossa certeza, porque a gente subir aqui em cima e falar alguma coisa para vocês, claro que a gente não fala sem fundamento, né? Mas cabe a todos vocês irem averiguar aquilo que a gente fala, se é verdadeiro ou se não é. Buscar, pesquisar, né? Tomar consciência. Então, é chegado o momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, o globo da Terra tem de ascender na hierarquia dos mundos. Interdito será ele, como morada a encarnados e desencarnados, que não hajam aproveitado os ensinamentos que uns outros se achavam em condições de aí receber. Então, aqueles que estão aqui hoje vivendo nesse planeta, que não têm condição de absorver os seus ensinamentos e assim por adiante, eu não falo ensinamentos da doutrina espírita, eu falo ensinamentos de Jesus, né? O seu exemplo, aquilo que ele deixou. Quem não tem condição de assimilar aquilo lá e gozar aquilo que ele deixou, eles vão ser levados para planetas mais inferiores. Isso é certo, né? Então tem aqueles que vão ficar, como tem os que vão vir de outros planetas para cá também, né? Os que estão subindo em outros planetas inferiores, vêm para cá da mesma forma. Então existe um rodízio, né? Em todo o universo. Então serão exilados para mundos inferiores como foram outrora para a Terra. Os da raça adâmica vindo substituí-los, espíritos melhores, raça adâmica de Adão. Essa separação é que se acha figurada por essas palavras sobre o juízo final. Os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Então, quando a gente lê sobre essas previsões aí do fim do mundo e tal, por que a gente lê dessa forma? Porque a gente tem uma visão errada de ler, decifrar as coisas, né? Entender as coisas como está escrito lá. Nem tudo aquilo que está escrito deve ser entendido ou lido ao pé da letra, né? E as previsões que foram feitas bem antigas têm essa notação de, né, não é só ler o que está escrito e botar em prática, né? Tem muita coisa por trás a ser desvendada. E cabe a gente buscar as respostas, né?